Eduardo Costa, a voz que emociona o seu coração. Baby, tô ligando pra você e apenas um minuto escuta o que eu vou te dizer. Aqui não tá legal, meu coração longe de ti pede todo sinal. É que a saudade não dá trégua, todo mundo sabe que eu amo só você. Então cola na minha, esquece as brigas. Desconta a raiva aqui na minha boca, com a sua boca me ama de verdade. Mata essa saudade, come nos briga e muito mais amor. Desconta a raiva aqui na minha boca, com a sua boca me ama de verdade. Mata essa saudade, come nos briga e muito mais amor. Apenas um minuto, escuta o que eu vou te dizer. Aqui não tá legal, meu coração longe de ti pede todo sinal. É que a saudade não dá trégua, todo mundo sabe que eu amo só você. Então cola na minha, esquece as brigas.